Ô, Fábio Rabin, muito boa noite, tudo bem? É, beleza. Bem-vindos todos. Tranquilo, rapaz? Nossa, Rabin não tem entendido nada. Motivo de satisfação e alegria em recebê-lo aqui no Panicast com nossos amigos aqui, viu? Beleza, obrigado, eu não posso dizer o mesmo. Tô brincando. Nossa, calma. Brincadeira, boa noite aí, boa noite. Já tomou. Jeito seu, levou uma na costela. A fama já não é boa, né? O cara ainda vai fazer gracinha. Boa noite. Mas não tem hora pra começar isso aí. Vai começar agora. Opa, então vamos lá. Vamos lá? Então tá bom. Então... vamos fazer um alongamento. Já vai começar. Boa tarde, boa noite, bom dia, estamos começando mais um Panicast, aqui quem fala é Jonatas Andrione, este Panicast de número 60, Panicast que é o podcast do blog Universo Pânico, e hoje temos uma entrevista com Fábio Rabin. Temos aqui várias pessoas presentes, André Locutor, tudo bom? Olá, tudo bem? Certo. Estou aqui. Pela ordem. Temos aqui Daiane. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, tudo bem? Temos Marcelo Senna. Olá, Marcelo Senna. Presente, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos nessa edição especial do Panicast versão beta. Temos Kainan. Olá, Kainan. Esse rapaz não está... Acho ah, não, Silvério, desculpe, Silvério, olá, Silvério. Silvério. Poxa vida, até hoje você nunca sabe meu nome? É porque você fica eu me chamando sou... de um cara que foi embora milênios do programa. É muito falta parecido. Falta de respeito, Júlio. Desculpe, é porque sua voz é muito parecida com o do Vem velho. Aí, Silvério, Silvério é Show, vem aí. Você vai ver, viu? Temos aqui... Não te convido mais para Ferrari, viu? Temos Marco Aurélio aqui também presente hoje. Pois, né? Tudo bom, rapaz? Tudo bom com você, menino? Beleza. Temos... minha voz tá boa, alô, testando. Está ótimo. Lado direito, lado esquerdo, no meio agora. E temos Samir Palmas. Que isso. Opa, como é que você tá, Chuchu? Tudo bem, certinho, pela ordem, Gretchen. Olá, tudo certinho, você não faz ideia como tá certo. O Samir essa hora deve estar chovendo por aí. E temos nossa, um véio. Entrevistado de hoje que é Fábio Rabin. Tudo bom com você, rapaz? E aí, beleza? Então vamos começar então. Samir Palma, você quer começar? Fazer uma pergunta para Fábio Rabin? Pois não, a gente vai conversar com o Fábio Rabinho ou com o Silveira? Eu preciso só tirar essa dúvida. Pode conversar com os dois. Pode conversar com os dois, muito bem. Muito bem, então vamos começar pelo Rabin, então. Eu queria saber do Rabin como é que ele começou essa vida de stand-up comedy, quem são os ídolos dele e por que ele foi pra essa área. Eu comecei essa vida porque eu tinha que sobreviver no teatro, ganhar uma grana, e aí eu passei num teste de comédia no Bitiga e comecei porque não gosto de piada. Piada de português, piada de loira, eu odeio. E começou a dar certo. E aí eu comecei a aumentar os shows, né? Comecei a ganhar mais grana. Foi isso. Daiane. E seus ídolos? Ah, desculpe. Repete de novo. Ah, os ídolos? Isso. Em quem você se inspirou? Teve alguém especial? Sim, os humor americanos, alguma coisa? Tá, o Woody Allen e o Chaplin. Sim, eu sempre gostei muito do Chaplin e dos textos do Woody Allen. E stand-up, acho que vários americanos, assim, Seinfeld, o Danny Cook. Mas não, acho que não chega a ser muita inspiração, assim. Eu acho que mais. Não, inspiração mesmo, só mais o Chaplin. Que é uma coisa que eu acho fora do normal, assim, eu acho. Genial. André Locutor, quer fazer uma pergunta? Sim, olá Fábio Rabin, muito bom tê-lo conosco aqui no Panicast. Fábio Rabin, gostaria de perguntar para você, é o seguinte, você acha que a plateia, quando você está atuando no stand-up, ela influi muito no rendimento das piadas que o humorista vai apresentar, ou está apresentando, ou as situações que ele vai tentar causar, no caso que é um stand-up feito às vezes em bares, né? Ou restaurantes e tal, casas de show. A plateia, quantos por cento você acha que a plateia tem no rendimento do humorista? Ou você acha que, de repente, o humorista, não, tem que se me virar e vamos ver se o pessoal acha graça, tudo bem, se não acha graça, valeu. Ok, parou! Não, acho que o humorista tem que se virar, não importa a plateia, não, só que ela influi, lógico. Se você pegar uma plateia de fã do Wagner Moura, eu tô ferrado. Se eu pegar uma plateia de bêbado, pessoal muito bêbado, eu também tô ferrado. Então, você tem que saber lidar. Uhum. Né? Eu gosto de todo tipo de plateia. Eu gosto dos bêbados e gosto dos velhos do teatro também. Eu acho o desafio fazer rir todos. Assim. A gente fazia um evento até da uma campanha da Bavaria Premium, que a gente chegava num bar com umas 400 pessoas, assim, né? E eu sempre abria o show, porque os caras não sabiam que ia ter show, você chegava no bar, tava todo mundo bebendo, conversando, então eu chegava meio que xingando, assim, tava, ô, filha da puta, não sei. A pessoa chamava atenção, falava, é você mesmo, você mexeu comigo, você vem pra porrada. Falava, não, brincadeira, né? Fazer um show, piriri. Você chamar atenção, né? Eu gosto de todo tipo de plateia, mas acho que influi, sim. Se o cara não souber lidar, ele se ferra. Agora não é mais fácil. Agora não vai ter mais. Erlon, você tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fábio Rabin, estava vendo lá no seu Orkut, não sei se aquele Orkut é falso, é verdadeiro, mas tem uma foto sua de sua primeira peça teatral. Você está sentado num vaso sanitário. Fala melhor daquela peça pra gente, fala um pouquinho pra gente. Foi, então, aquela peça, foi uma das peças que eu mais gostei de fazer, foi a minha primeira, e foi a primeira vez que eu entrei em cena, foi pra cagar, assim. É uma cena, a peça chamava o público e o público e a privada. E o cenário eram três privadas só. Então ali a gente tinha que se virar, assim, e era meio que uma comédia mesmo. Aquelas situações de, pô, o cara entrava apertado no banheiro, daí chegava, era um banheiro feminino. E aí as duas meninas que o cara queria ficar estavam lá, começava a sair aqui aquele cheiro, aquele barulho, e o cara tinha que se virar naquela situação. Então foi bem divertido, assim. Foi... Então, mas foi bom curtido. Ou foi uma merda? Foi bom, cara, foi bom, foi muito bom. Rendeu aplausos. Que ano que foi aplausos que em cena aberta, que pro ator, pro ego do ator, isso é muito importante. Aonde que foi, Rabinho? Que ano que foi aquilo? Que ano que foi aquilo? Foi em... Você já pensa que tem vários anos, mas que ano que foi? Por que a gente tá agora? 2008, agora foi em 2002, acho. 2001, uma coisa assim. Que lugar que foi? Em Sampa? Foi em São Paulo, na Austrália. Peraí, porra. Marcos Aurélio. Ah, sim? Teria uma pergunta? É, tem uma coisa que foi comentada aqui no cast... Há dois casts atrás, dois programas do Panicast, que foi a aparição do Rabin na praia junto com o Daniel Zuckerman, que foi aquele negócio do tapa o beijo e tal. O quadro não foi anunciado como Silveira e Silveirinha, então não é Silveira e Silveirinha, vou supor. Não recebeu um nome, é isso, Rabin? Pelo visto não vai ter continuidade? Não, então o quadro vai ter continuidade. Ele, graças a Deus, foi um sucesso. Dentro do, Terra, ele teve. É, ele teve no Terra, acho que foi. Ele passou a Samambaia pelada, cara. Ô, louco. No número de acesso do Terra. E isso fez com que o pessoal crescesse os olhos no quadro, né? É que não dá pra gravar ele no, com o tempo que tá. A gente foi pro Rio de Janeiro. Na semana passada choveu sexta, sábado e domingo. Então a gente gravou numa balada. Só que a opção é que ele seja só praia mesmo, porque senão fica muito parecido com Chupla e tal. Mas é um quadro que a gente descobriu que, na verdade, é assim, o Silveira Silveirinha. Desculpa, eu tô quase um tuberculoso aqui. O Silveira Silveirinha foi o seguinte, ele não é que foi um sucesso ou foi um fracasso. De qualquer jeito, se ele tivesse dado a merda com do negócio do gel ou não, aceitação ou rejeição do público, não importa. Porque dentro de alguns programas, alguns quadros, ele ia acabar, entendeu? Porque ele era como é que fala? Um quadro que o artista não podia saber quem que a gente era. O cara tinha que achar que a gente era de Campinas mesmo, entendeu? A partir do momento que você passa na TV várias vezes, o cara já sabe que é do Pânico e não cai na nossa. Então o quadro rendeu até demais com aquela novela do... dos pilotos, do Gel Garcia, né? E dentro desse piloto, que foi o Silveira S, No intervalo de gravação, o diretor de externa estava fazendo outra cena, acho que o Pantanão. Aí eu bolei essa história de aproveitar as meninas que estavam na locação, além de sexualmente, aproveitar elas para fazer uma cena de paquerar e tomar tapa e chute na boleta, entendeu? E aí o pessoal riu muito disso na plateia. Me contaram que quem estava assistindo o Pânico, a parte que mais riu do Silveira S não foi nem a depilação a cavalo, foi essa parte do tapa e dos chutes que o Daniel tomava. E ali eu pensei, eu falei, pô, eu acho que é isso que a gente precisava, assim, pra fazer um quadro de praia, que é uma coisa que você vai até o fim mesmo, entendeu? Tem o extremo. Uma porrada, né? Que a molecada gosta, né? A molecada adora isso. Tapa. E dele, o óculos já tava suco, quebrou o bicho. Quebrou ou tava? Você tem um mote de mostrar mulheres e você tem uma diversão, uma coisa bem, bem engraçada pra fazer. Então, na verdade, não importa muito se é o Silveira ou o Silveirinha. O que importa é a força do quadro e o que a gente vai fazer lá. Porque já tá batizado, entendeu? O pessoal que me conhece pelo Pânico me conhece como Silveira. O pessoal que me conhece pelo humor afora aí é Fábio Rabin. Mas dentro do Pânico eu já tô batizado como Silveira. Qualquer personagem que eu faço sem peruca é o Silveira. Eu não preciso nem falar. Esse rabinho é conhecido mundo da fora. É um rabinho, é um rabinho conhecido de todo mundo. Sou o rabinho aqui. Galera aqui do bairro conhece. Marcelo Senna, tem uma pergunta? Não vale, né? O cara trabalha junto. Olha ela aí, ó. Nossa! Ela é o caramba, senão eu vou trazer um extintor de incêndio. Tem uma pergunta pra ele? Nossa. Por já aviso pro Rabin que já tá pré-programado pra ele meu podcast, hein? É, legal que ele perguntou. É, depois de hoje, eu não fiz nada. E ele falou que o meu podcast vai ganhar da Amanda fácil. Então, já que praticamente todo mundo fez uma pergunta, eu quero perguntar para o Silveira, né? O Silveira não tem nenhum bordão? Só o Silveirinha que tem bordão? O Silveira tem o Na Madruga. O Silveira tem Você é um Tesão. Esse é um bordão? Tem um que é sensacional. Que é o E aí, beleza, pessoal? E em todo lugar. Desculpa pela cagada, tá virando bordão. Eu sei que o Silveira, além dos bordões, ainda que sejam poucos ou não, mas ele ensina frases de efeito pra toda a rapaziada. O exemplo é aquela história do perguntar pra menina se ela é gerente de banco. É espetacular. É, eu testei aqui e não deu certo. Muito boa. É, aí é outra característica, né? O Silveira é mais chavequeiro, né? Mas é uma coisa meio natural. Tá, então peraí, não, desculpa. Agora então vou fazer a tal da complementação. Você disse que aquele quadro não é um Silveira e Silveirinha do Tapa ou Beijo. Então, você isso. Dizendo que o Silveira é mais atrevido, não, então você tá dizendo que não, aquele é o Silveira falando. É, eu não falei que é ou não é. Na verdade, eu falei que não importa. Porque o importante então é o quadro em si e a graça que a gente vai fazer. Entendeu? Claro, claro. Porque não tem nome aquele personagem. Pode ser o Silveira, pode não ser. Não, mas você entende? Prefere não batizar, entendeu? Porque o Silveira tem muita rejeição, então é melhor não batizar. Mas você entende que quando bateu na televisão os dois ali, pra começar um quadro novo, a primeira ideia que se teve é que seria um quadro da dupla, né? Já conhecida. Claro, pode ser. E daí ficaram as reticências a respeito disso. Não, mas pode ser. Não tem problema nenhum. Não causa a menor implicação, né? Não, não tem o menor problema. Pode ser o Ananias e o Oktoberfest. Vai dar na mesma. A situação é que é importante. Oktoberfest é cópia. Não veio. Oktoberfest é cópia. Me veio, pô. Vai dar na mesma. Por falar em Oktoberfest, Rabin, eu vi um vídeo seu que é do fim de festa, que era um personagem amaurido, mal amado. Aham. E aquilo ali foi tipo uma série de programas pelo WIG, né? Depois, eu não sei se todo mundo viu aqui, mas eu vou até postar lá no blog, que eu achei legal. É mais ou menos, é como se fosse um quadro solo do Silveira. É, então, aquilo ali, na verdade, foi um teste que eu fiz, acho que foi o primeiro teste maior que eu passei. Foi bacana, foi uma campanha que tinha um feito no Meirelles, era um puta negócio. E eu fiz... Na verdade, eu fui fazer um teste de ressaca, entendeu? E aí o teste era pra entrevistar pessoas. Eu nunca tinha segurado no microfone pra sair entrevistando os outros, entendeu? E aí eu peguei e falaram, meu, vai lá e se vira. Aí como eu tava de ressaca, a vontade que eu senti foi de paquerar as pessoas. As meninas que estavam naquele teste. E aí eu fiz, o diretor gostou, ele falou, meu, eu quero que você sempre faça assim. Eu pensando, pô, e agora? Assim como? Eu tô de ressaca. Vai ter que beber todo dia. Pois é. E aí foi isso, essa foi a campanha. Eram 5 programas e eu finalizei dando um beijo, assim. Aí acabou o fim de festa. Mas foi legal, me diverti muito. Depois eu vou colocar lá no blog, que ainda não foi publicado isso no blog. Eu me diverti bastante, aprendi muito fazendo. Daiane, você tem uma pergunta, Daiane? Oi. Daiane. Oi. Você tem uma pergunta? Tá chorando? Tá doendo aí? Tá louco? Sim, estamos te ouvindo. Pode fazer a pergunta. Eu vi que o Rabin tá apaixonado pela Laís Souza, que eu soube ontem. Ele até pediu o celular dela. Por que pessoa? Ah, essa é linda, hein? Tô arrumando namorada pra você aqui no blog, veja! Ouça! Nossa! Ontem ele tá... Ah, essa é linda. Mil coisas. Pera aí, gente, deixa a Daiane fazer a pergunta. A Vini tá, ficou o quê? Uma. Pera aí. Oi, Rabin, tudo bom? Beleza, e você? Tudo bem. Eu queria saber... Saber. Que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado. O que você achou de ter ido no programa da Participar? No programa de quem? Da Hebe. Ah, o que que eu achei? Pô, eu gostei, sabia? Eu achei legal, engraçado. Eu, na verdade, eu quase não fui, porque quando eu fui na Hebe, eu já tava no Pan, só que ainda não tava divulgado, né? Então eu pensei, pô, só tenho a perder aqui. De repente eu vou mal, daí todo mundo vai me zoar. Só que, não, pô... Se liga, pô, é, aquelas velhas estavam dando risada, foi legal, eu gostei. Não se liga na múmia. Foi legal, pô, a Hebe é mó sangue bom. Ela é muito gente boa, né? Eu gostei de fazer. É legal, né? Você vê uma pessoa a vida inteira, com o Emílio, a Hebe, você respeita, né? São apresentadores, assim. Pois e é aí, isso. De repente, você receber um cumprimento pelo teu trabalho e ver essas pessoas é uma coisa muito... É bacana. Dri, você tem uma pergunta. Menos de Mendes. Vai. Divertido, adoro ir nesses programas todos. Adriana. Menos de Mendes também, que é bom. Pera aí, Erlon. Fala, Adri. Não, pergunta simples. Eu só queria saber, normalmente os personagens do Rabin são marcados pelo Xaveco. Então esse Xaveco é uma essência do Rabin ou apenas uma essência dos personagens? Ou seja, ele pega um pouco da personalidade dele emprestado? Não. O Xaveco é assim, o fim de festa era um quadro relacionado à festa, entendeu? O nome do programa já tinha sido criado, o nome era Fim de Festa, e por ser esse nome, eu vi ali a única opção que eu enxerguei foi essa, entendeu? Porque você poderia fazer simplesmente piada, só que aí você não tem um objetivo para existir dentro do quadro, entendeu? Fazer uma novela para as pessoas acompanharem, as pessoas dentro do IG... claro, a devida proporção, acompanharam aquela novela porque eu tinha criado um objetivo simples, que era tentar ficar com alguma mulher, só que ele ia sempre em eventos errados. E dentro do Silveira, a inexperiência do repórter, né, fazia com que ele se envolvesse pelas entrevistadas dele. Que da mesma maneira que tentava fazer merchan, ficava trocando com o irmão de entrevistado para irritar as pessoas, uma outra maneira de irritar era você se desligar da entrevista e se envolver emocionalmente pela entrevistada. Tanto que, se você reparar, eu me envolvi uma vez pelo Nivaldo também. Nossa! Eu fiquei apaixonado por ele como personagem. Mas eu acho que os personagens que vocês viram são marcados pelo Xaveco, mas nem todos os meus personagens são marcados, as minhas personagens. Eu só ia tentar reverter essa pergunta, porque a Adri conhece o Rabin de perto. Eu achei curiosa a pergunta dela, eu ia tentar reverter. Você acha, Adri, que isso faz parte da personalidade dele, o Xaveco? ok. Não. Bomba! Não, mas o Xaveco faz... De maneira alguma, é só uma parte pergunta. Da personalidade de todo mundo. De todo não, mundo. Ele não é xavequeiro. Não, hoje em dia... Só uma pergunta, mas quando eu era moleque, eu era um terror. Eu era um terrorzinho. Eu acho que ainda continua, mas tudo bem. Cagado. Rabin, existe algum projeto, alguma possibilidade de você fazer algo do tipo do fim de festa, de noite, não lembro, fazer no Pânico? Então, o fim de festa... Eu acho que o beijo na boca, o tapa na cara, é um fim de festa exagerado. Entendeu? Porque qual que é o grande problema? É você, talvez se você colocasse aquele contexto do fim de festa, sei lá, um desfile, vai, o fim de festa número um desfile de moda de criança, que é tipo o Otávio Mesquita às vezes faz isso, e o cara, meu, sei lá, dá um de audiência, dá dois mostrando isso, ou se você mostrar o samba na laje, que eu acho uma coisa interessantíssima, sabe? Você mostrar a favela, fazer um negócio em Pirituba, eu adorei fazer, foi uma das melhores, uma das experiências mais bacanas. Só tá que caindo, não, é um visual que te dá muita audiência, entendeu? Então você tem mais audiência mesmo, infelizmente, na praia, com mulher bonita, e o beijo na boca, o tapa na cara é um exagero dessa construção, entendeu? Se você pegar o chaveco na vida real, do fim de festa na vida real, você vai, conversa, pega o telefone. Ali não, a gente chegando e é beijo na boca, tapa na cara. Então acho que é o formato que eu achei mais parecido, assim, que funcionaria. É o superlativo, então, entendi. É preciso, exatamente, apelar, né? Bom, normalmente, então, quando você beijo, acha mulher, dá certo. Que dá pra definir o Ibope, são uma coisa como importa no Ibope, o que importa no Ibope. Não entendi, tá cortando. Deixa eu falar o seguinte, você acha que como definição, você acha que o Ibope é uma questão de quem dar mais? Peraí, cortou o final, se eu acho o Ibope o quê? Você acha que o Ibope é uma questão de quem dá mais? De quem dá mais? Que dá mais pontos. Vem, eu que leilão, quem dá mais? Capta a mensagem subliminar. A mensagem subliminar que o Ibope é questão em dar mais... Não, eu não entendi, eu juro que eu não entendi a pergunta porque tá cortando. Você perguntou se eu acho que o Ibope é uma questão de quem dá mais. É a pergunta é? Também não entendi. Não, é duplo sentido que ele tá querendo fazer uma piadinha, o Dedé. É o Dedé. Não, deixa eu perguntar uma coisa. Fala, Erlon, fala. Tá, eu que sou aquele cara chato que convive e fica procurando blog todo dia de todos os caras do Pânico. Eu percebi que deu um blog do Rabin, que é o Garrafa do Rabin. Eu queria perguntar se aquele blog é fake ou é teu mesmo. Putz, tá cortando tudo. Tá, então eu vou perguntar resumidamente. O blog Garrafa do Rabin é teu ou é um fake? Não, entendi. Tá, o blog A Garrafa do Rabin é seu ou é fake? O blog A Garrafa do Rabin é meu. Ele é, na verdade, a sessão de carrego que eu tenho. Que eu saio do compromisso. É porque eu tava vendo aqui. Piada, escrevo textos. E ali dentro eu encontro. Eu achei que o blog não era teu. Mas tem comentários aqui horrível isso. Você é nojento, asqueroso, tem que levar um tapa na cara, seu judeu de merda. Pô, tu não apagou isso? Ó, você tem que falar bem devagar porque você tá cortando aqui total. Volta na pergunta do Ibope, que pode ser interessante. Ele caiu. Tá cortando, legal, você obrigado, não tá ouvindo nada? Rabin. Eles não fazem sinais de fumaça? Pera, calma. Você não está ouvindo nada que mas o pessoal o cara tá falando? Cara, beleza. Pronto, Jorge. Fazer a pergunta depois. Vai, Alemão, pode fazer. Se o Rabin ouvir. Oi? Agora eu tô ouvindo. Alemão, faça a pergunta. Fala. Alemão. Oi. Vai, meu filho. Tudo bem? Ô, Jonatas. Faz a pergunta, viado. Tá bom, fazer a pergunta, então. A pergunta seria... distanciando um pouco do Pânico, qual que foi a pindaíba mais engraçada que você já passou quando você estava fazendo stand-up lá, tal, assim? Qual foi a coisa mais engraçada? Eu só entendi qual foi a coisa mais engraçada. No stand-up. Nossa, velho. Foi o maior mico que tu já passou. Qual foi? Nossa, mas tá ficando demais. É um problema na conexão. Uma tristeza, né? Aê, melhor. Nossa. Repete a pergunta. Não chama mais gente, senão zica. É, velho. Vamos revezar. Vai, zica. Fala aí, velho. Sim, repete a pergunta aí, alemão. Aê, cara. Vamos fazer a pergunta de novo. Desculpa. Agora vai pingar, não. Aqui. Qual foi, assim, a maior pindaíba engraçada que já aconteceu em uma apresentação sua no stand-up? Tipo, uma coisa assim, uma situação que tava meio tenebrosa, mas que no final ficou muito engraçado. Já aconteceu isso? Ah, acho que já. Já deve ter acontecido. Já arrumei briga no stand-up, já. Porque hoje em dia tem bar pra gente fazer. Antes a gente entrava no meio de banda, entendeu? Aham. A pessoa já tava meio bebaça e... É, daí a galera, meu, não... Às vezes não queria, eu já expulsei uma plateia de crente do... Nossa, velho! Tinha, eu acho que, meu, tinha um pastor, assim, e umas... Era um bar que a gente fazia que sempre tinha 10 pessoas assistindo, aí nesse dia tinha 90. E aí eu achei estranho, só que os caras não vieram pra ver a gente, né? Tipo, noite de autógrafo de um pastor, entendeu? Nossa, e o cara tava cantando no microfone. Puta, chato, o cara não saía nunca. Tem mais, hein? É, e eu tinha que ir pra outro show pra ganhar grana. Então, o meu grupo, conversei com o Danilo, as pessoas aí falaram, meu, vai lá você e tira o cara. Eu falei, beleza. Só que a plateia era dele, né? Eu tomei o microfone da mão do pastor, aí eu soltei uma piadinha, sabe? Eu falei, tipo, você tá crente que você canta bem. E aí os caras já ficaram meio estranhos, aí eu comecei a pregar umas coisas que... Falei, meu, tem que beber pra ser feliz, e fumar cigarro e pegar mulher, a senhora que tem chuvaco e frieira, não sei o que. Os caras começaram a ir embora, me xingaram, jogaram um copo. Quase deu merda ali. Ali eu quase fui assassinado. Nossa, velho. Segunda. Mas depois a gente deu muita risada. Fala, Samir. Beleza. Bom, se o Kainan estiver por aí, eu até cedo minha vez. Se ele estiver ouvindo bem, Kainan? Eu estou agora ouvindo, bem. Mas não me fale desse nome, tá certo? Ele já está em outro plano. Silvério. Vai, boa noite a todos. Silvério, pelo amor de Deus. Silvério. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. E aí? Eu tenho uma pergunta pra fazer a você. Posso? Manda. Bom, é o seguinte. O programa da rádio é um tal... O Gabiru, que tá mais... A cada dia que passa, tá mais pra cá. Gabiru, pega muito no seu pé. Fica te chamando de bica. Eu falei bica, com B, tá certo? Entendeu? Nossa. Eu queria saber de onde vem toda essa implicância do pequeno notável com você. Me explica essa situação. Conta um pouquinho pra todo mundo que tá aqui. O Gabirec... Ah, eu acho que é mais um... É uma brincadeira, entendeu? Pra ter alguma razão dele tá lá, ele vem me encher o saco, entendeu? No Nordeste, o cara não tem o que fazer, ele veio pra cá falar besteira. Desculpa aí quem é do Nordeste, mas... não tem ninguém. Não, problema de vocês. E qual o significado de bica? Bica é o cara que tenta as coisas e não dá certo, entendeu? O cara é bica. Você coloca, o time tá ganhando de 1-0, você põe o cara pra jogar, ele toma 3-1. Nossa. Aí ele fala que eu sou bica. Tudo que eu faço dá errado. Essa gíria é conhecida onde? Ou é nascida onde? Eu acho que é lá na terra dele, no Acre. Eu vi um sabão em pó que chama bica, velho. Eu não acreditei no que eu vi o negócio. Nossa, não é possível. Não, você não entendeu. A embalagem dizia pra usar na bica. Não, chamava bica mesmo, velho. Não, sério mesmo, Marco, chamava bica. E acho que por causa do stand-up, assim, que você pega o meu show, eu faço show com os melhores caras, entendeu? E lota, e com certeza não é por minha causa, é por causa de todo mundo. E isso eu sempre fiz questão de fazer, não tenho muito ego, sabe? Se eu vejo um cara muito bom, eu quero que ele seja do meu grupo, com certeza. E aí ele zoa, ele fala, pô, seu show só lota porque não é só você tem que chamar o Adnei, o Danilo Gentili, a Calabresa, e o Luiz, se fosse só você não ia conseguir lotar, não sei o que, vem disso também. Mas eu me divirto muito. Obrigado por ter respondido a pergunta. Tamo aí, viado. Vai lá, Samir. Ô, meu querido, agora tirando o Rabin, deixando de lado, falar com o Silveira. Silveira, você que esteve sempre ao lado do Silveirinha durante um bom tempo, estava ouvindo uma entrevista no dia 1º de abril sensacional, e com o passar do tempo, o timbre de voz do Silveirinha foi alterando, rapaz. O que aconteceu? Ele teve algum problema? Com a voz do Silveirinha? Isso. Olha, o Silveirinha, ele deu uma... Ele, conforme ele foi fazendo TV, ele começou a ficar meio estranho, entendeu? Inclusive, tá morando junto. Ele foi tendo acesso não só ao meio dos ricos, mas ao meio dos famosos. Os ricos que a gente conhece era tudo gordaço, entendeu? Os caras que fumavam charuto e coisa e tal. Meu irmão sempre foi a linha mais do playboy, e eu sempre procurei fugir um pouco disso. Eu vou pra praia, eu tento andar de skate, fazer um rolê. Só que ele acabou entrando nessas de Fashion Week... Não, então ele acabou dando uma frescalhada. Eu não sei o que aconteceu na voz, entendeu? Ele tá dando uma escorregada ou não? É, eu espero que não. Isso que eu ia perguntar. E qual o envolvimento do Silveirinha com o Carlinhos Chachamovitz? São amigos de infância. Brincava de médico. São amiguinhos de infância. Não. Eu defendo ele, não. Ele parece, mas eu acho não, que não é. Mas será mesmo? Você tem certeza que ele não dá uma escorregadinha, não? Não, não. Ele é estranho às vezes, assim. Eu acho que ele é... Às vezes ele é bi. Ele é bi. É bica. Os caras, velho. Ele tem uma atração pelos uritos. Ah, tá. É, isso é perceptível, né? Agora, Rabin, agora falando com... Putz, que coisa legal. Você fala com Silveira, agora você fala com a Tabinha, coisa genial. Ô, Rabin, você já convidou... Você já convidou o Daniel pra fazer parte de uma apresentação sua, participando? Já. Só que ele... A gente precisa de tempo pra bolar o texto, né? É muito engraçado as coisas que ele passa, coitado. Daniel tem uma vida muito engraçada, assim, pra fazer stand-up eu acho que daria muito pano pra manga. E ele é muito mais, ele é muito engraçado. Ele é um dos caras mais talentosos que eu já conheci, falando sério agora. Não é porque eu faço dupla com ele. Baby? Ele. Ele é talentosíssimo. E ele conta umas histórias muito boas, assim, que, putz, você mija de dar risada, entendeu? Por exemplo, o cara fez... A gente é judeu, nós dois, né? E o que que significa? Que a gente tem família conservadora. E os amigos são conservadores, entendeu? Então, pra você ter uma ideia, eu fiz um quadro beijando uma loira. Esse beijo na boca, tapa na cara. Minha mãe ficou meio brava comigo. Minha família aqui em casa. E imagina o Daniel fazendo chupla. Então ele conta umas histórias muito boas, assim, que dos caras que são sem noção com ele, que reconhecem ele numa festa, sabe? Aí fala, ô, pelo amor de Deus, beija minha avó, sabe? Do nada. Então o cara teve uma vida muito engraçada, tipo, e ele conta que às vezes ele fica meio na noia, entra no personagem, ele fala, putz, ele olha uma vendedora de hot dog e fala, putz, será que eu beijaria? Acho que eu beijaria. Nossa, velho. Eu queria que ele fizesse, só que tem que ter tempo pra escrever direitinho, que ele é muito talentoso e estudar muito bem. Ó, o Senna te vê na rádio todo dia, mas ele falou que tem uma pergunta. Fala. O Adin... É o Rabin. Adnet, entendeu? Puta, meu. O sobre o Adnet, entendeu? É o tema. Que depois da Folha subiu a situação dele uns 20%. Se já fez, já recebeu convites paralelos depois da Folha, né? Convite paralelo depois do quê? A matéria foi de São Paulo, que foi o destaque da semana. Aquele quadro, Artistas da Internet. Você não leu, Rabin? Ah, eu acho que eu sei. Eu não tenho certeza se eu vi essa aí. Mas já sim. Recebi outras propostas de TV. E... Só que eu entrei no Pânico falando pro Emílio que eu recebi a proposta. Porque o que eu queria mais era o Pânico, entendeu? Então eu falei pro Emílio, olha, eu recebi essa proposta, tal, tal, tal. Antes de entrar mais a fundo, né, no Pânico. E aí ele falou, não, quero que você realmente fique aqui. E foi isso que aconteceu. Mas proposta sempre aparece. Mas o meu negócio é... Aqui, Pânico. Deixa só a Bru fazer uma pergunta. Pode falar, Bru. Beleza. A Bru. Oi, tudo bom? Beleza, quem é? É a Bruna. Oi, Bruninho. Tava querendo saber se você faz os shows de stand-up e viaja para as cidades. Viajo bastante. Agora. E você tem previsão para vir aí para Sorocaba? Sorocabeta? Ainda não, porque eu ainda não... Eu não tô lendo, na verdade eu passo todas as propostas direto para um produtor... E ele tenta consolidar os horários, assim, com o Pânico. Mas ainda não tenho previsão pra Sorocaba. Ah, tudo bem. Então, vou ficar torcendo pra você vir. Beleza, que também. Que bonitinha. Amaro tem uma pergunta. Nossa, fala, Amaro. Ô, chocolate. Sim, tô ouvindo, Amaro. Ô, Fábio, boa noite, tudo bem? Beleza. Então, cara, eu tava lá com o pessoal que foi lá no, assistir seu stand-up, fui eu, o Jonatas, o Adri, o... E o Andy aqui no Rio. O Andy e o Senna. Eu te fiz uma pergunta que eu vou repetir ela aqui agora. É que assim, lá no stand-up você me surpreendeu pela sua desenvoltura, você conduziu bem, entrava em todos os intervalos entre um comediante e outro. E eu te fiz a pergunta, por que que você não tem essa mesma desenvoltura? Eu acho você muito tímido na rádio. Porque, assim, eu acho que a primeira pergunta que eu me fiz antes de sentar lá no banquinho da rádio, né? Porque a atitude de sentar foi minha, entendeu? Sentar, eu sei que senta. Nossa. Ele senta, eu sei que senta. Não foi ninguém que virou pra mim e falou, a gente precisa de você na rádio. Então eu, sinceramente, eu acredito no meu trabalho, acredito no meu talento como comediante, mas eu acho que a rádio funciona e funcionou muitos anos sem mim. Entendeu? E muito bem, de uma maneira muito positiva. Então eu acho que se eu entro lá, eu tenho que ter a noção que eu sou mais um que tô ali. E pelo menos por enquanto, que embora pareça muito tempo, pra mim é muito pouco tempo que eu tô lá. Eu acho, eu prefiro dar uns três pitacos assim engraçados no programa do que falar 10 coisas e acabar sendo inconveniente. Eu não sei, eu tô optando por entrar poucas vezes e tentando falar alguma coisa que acrescente, assim. Então, Fábio, eu acho que tá, eu compreendo e acho que tá no caminho certo, mas assim, pode ter certeza que, na minha opinião, eu acho que você tem talento e capacidade suficiente pra participar melhor não, com mais vezes. Intervir mais vezes durante o programa da rádio. Tá bom? Não sei se fui só eu que fiquei com a impressão de que não foi essa a resposta que ele recebeu quando perguntou pessoalmente. Não, mas tem. Foi a mesma resposta, foi a mesma. Opa, era só isso que eu queria saber, obrigado. Não, mas tem também, tem outra questão também. Por exemplo, quer ver? Quantas pessoas tem num dia que vai todo mundo? O Carioca, o Evandro, eu, o Daniel. A Sabrina, Amanda, o Senna, o Gabiru, o Emílio, Amanda, o Bola, quem mais? Amanda, o Bola, e o... Quem tem mais? Muita gente, né? Você tem 10 pessoas, e eu acho que são... Olha o Serra também, né? É, então, você tem, sei lá, tipo... O Fininho. É, Fininho. Não, mas eu quase 20 num estudo. Efetivo, né? O Fininho já então, é personagem, já. Na verdade, você tem 8 bancos para 10 pessoas, entendeu? E eu sou o mais novo ali que tá todo dia. Então, eu sempre, por exemplo, tenho que ceder o meu banco para uma pessoa que tá há mais tempo. Pode ser a Sabrina, pode ser... E dividir o microfone. Isso, para mim, é complicado. Eu prefiro... Geralmente, os dias que eu vou melhor na rádio é quando eu tô com o microfone grudado na minha boca. Porque eu improviso. Requer agilidade, né? É, então. E aí vem o pensamento na cabeça, o tempo de eu puxar o microfone já passou a graça da piada, entendeu? O time. É. E é mais ou menos isso também que dá uma atrapalhada. Mas... E só pra incrementar o que você tá falando, é comum que quem assiste pela internet o vídeo. Observe que, por exemplo, o Polvilho, aquele outro que faz o repórter Chorão, me escapa agora o nome, alguém ajuda? Paulinho Serra. É comum que eles apareçam lá também, e aí você vai botando já nessa conta aí que são 12 ou 13, eles ficam sentados pelo chão ali, acompanhando, eventualmente levantam, chegam perto para falar e tal. Mas realmente falta espaço. É um programa que é uma superpopulação, né? É verdade. Na minha opinião, deveriam ter mais cadeiras e mais microfones. Legal você ter falado isso, que eu achei que você estivesse pensando ao contrário. Meio que aceitando uma certa cota Não. Para participação do programa. É um raciocínio apenas, né? Não, é. Achei que você tivesse essa ideia de que, poxa, é uma cota e tal. Não pode. Tipo, como quem acharia que não pudessem ter 20. Você acha que pode ter mais gente? Não, eu acho que pode. E o ideal é que tenha mais gente. Vai ser mais difícil de organizar, entendeu? Só que eu sou a favor da tentativa, sempre. Deixa eu fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Era esperado hoje. Você quer complementar aí? Eu? Você quer terminar alguma coisa? Não, pode falar. Era esperado hoje que o Daniel também participasse. Isso é possível que fique para uma outra vez. Mas eu faria uma pergunta da minha. Pensando nisso, eu fiz aqui uma série de perguntas, elaborei bonitinho o dever de casa, que eu faria diante dele, como estou aqui diante do Senna. Uma pergunta que envolve os dois. O Daniel, que me desculpe a ausência dele e tal, farei apenas diante do Senna para você. Você acha que quem é mais moça, Silveirinha ou Senna? Nossa, velho. Quem é mais moça? Quem é mais moça? Eu acho que o Silveirinha ultimamente tá... Só que ele não tá aqui? Ele tá sendo mais mocinha. Eu já dei mais serinhos de mulheres no Pânico depois do Vesgo. Vai pegar o ranking. A última foi com a Samambaia, até última, o Fabinho tava junto. Quem é mais louco ou mais moça? Moça. É o Silveirinha. Mais louco e mais moça. Ah, então pronto. Agora, Mano Cebola quer fazer uma pergunta. Mano Cebola. Nossa, lá. Deixa ele perguntar, gente. Mano Cebola, por gentileza. E aí, Rabinho, beleza? Boa noite aí. Beleza. Ô, Rabinho, eu queria saber, assim, não sei se já fizeram a iniciativa, assim, de você entrar no programa Pânico na TV, né? Em relação aos quadros que vocês, assim, estão tendo a criatividade de fazer, assim, elaborar mais quadros, assim, tá sendo muito difícil? Se tá sendo muito difícil elaborar um quadro, é muito difícil. O Bevel Tapa, eu acho que foi um milagre, cara. Eu nunca tinha criado um quadro na minha vida. Esse foi o primeiro quadro efetivo que eu crio, entendeu? Pra televisão. É muito difícil, muito difícil. Porque... você, além de estar fazendo humor, você está competindo com gente na televisão, infelizmente mesmo, em busca de audiência, primordialmente, entendeu? E você está competindo com. Está competindo com o Fantástico, com o Gugu, que é um apelão, e com a Record, que mostra uma puta perseguição de crime, entendeu? Na hora que passa o Pânico. E tem o futebol, né, também. E televisão funciona assim, você precisa fazer bope pra ganhar dinheiro no seu comercial, senão o seu programa sai fora do ar. Então essa é a dificuldade, entendeu? Eu não sei o que é isso. Eu tô aprendendo agora, não só eu, acho que eu, o Polvilho, o Paulinho Serra, esse pessoal que tá entrando agora, a gente tá tendo que lidar com isso. Porque no meu show tem que fazer as pessoas rirem. E elas voltam se for bom, entendeu? Graças a Deus tem voltado, então eu conheço bem essa fórmula. Pra fazer as pessoas voltarem pra mim assistir na televisão, é uma fórmula que eu tô aprendendo ainda. Por falar em show, amanhã vai estrear no teatro, não é? Que o Emílio até citou lá na rádio. Quem vai estrear? O stand-up lá, o seu. Ah, é verdade, a gente vai estrear no teatrão, no Renaissance. Já tava mais do que na hora. O Comédia ao Vivo vai fazer ali no barzinho num teatrão muito bacana, cara. Ah, então vai continuar não vai sair do bar, não. Paulo Altran. Não, vai ter no bar também. Eu não abro mão do bar. Só que vai ter num teatrão que eu vi o Paulo Altran antes dele morrer. Pra mim é uma honra pisar nesse palco e fazer show lá. Vai ser amanhã a estreia. E vai ser toda sexta, 10 horas. Não, tô na sexta, meia-noite, 11h59. No Teatro Renaissance, no Hotel Renaissance. Ok. Marco Aurélio. Desculpe. Drio Marco Aurélio. Para o ímpar. Desejamos sucesso desde já. Dri, valeu. Mulheres na frente. Dri, pois não. Chuveirinha vai estar lá amanhã, queimando. Vai lá, Dri, pergunta. Ele queima. Dri. Existe agora um rodízio de duplas, né, no Pânico. Tem alguma possibilidade de você fazer dupla com outra pessoa que não seja o Daniel? Eu não quero. Ai, que amor! Você não quer? Que delícia, caralho, velho! Não, sinceramente, eu não quero mesmo. Porque é o seguinte, você tem no Pânico dois tipos de coisas. Você tem a reportagem popular e a reportagem com celebridade, né? Eu sinceramente, eu não gosto de celebridade, não respeito celebridade, porque no Brasil a noção de celebridade é muito misturada, entendeu? Vai desde o pagodeiro até o artista. Então eu acho complicado. Eu não vejo TV há muitos anos por causa do teatro. Então não assisto novela, não reconheço quem são esses famosos, entendeu? Então, por exemplo, o Evandro, o Christian Pior, é um cara que eu considero um super talento, entendeu? E um cara rápido, seria muito bacana fazer dupla com ele. Só que se eu fosse para uma festa de celebridade ao lado dele, eu simplesmente eu ia ficar muito na rebarba, entendeu? Porque eu não conheço, eu não sei quem é quem. Quem são essas caras assim? E culpa o Vilho. O Vilho não faz. O Vilho não faz reportagem assim. Culpa o Vilho, não daria certo. Me entendi. Não daria certo com o Eduardo. Não daria certo fazer uma reportagem com o Eduardo. O Vilho. Não, a gente vai fazer algumas outras coisas assim. Só que eu não imagino. Tipo, eu não consigo me enxergar agora fazendo sem ser com o Daniel, assim. Talvez com a Sabrina. E existe? E vocês poderiam fazer um casamento em Pânico ou isso nunca foi cogitado? Nunca foi cogitado. Eu acho que seria interessante vocês dois dando aquelas paqueradas maravilhosas nas meninas de um casamento, por exemplo. Não, isso não foi cogitado, porque você tem que ver, a maioria do povo, vocês, são quase estudiosos, assim, do Pânico. É engraçado até isso. Só que a maioria das pessoas acredita que a gente é milionário mesmo, de Campinas, e tá tentando entrar no Pânico, entendeu? Então, se a gente fizesse um casamento em Pânico, seria como se a gente fosse efetivamente do Pânico. E isso é uma coisa que não pode ser assumida. Entendi. Mas aí caracteriza o personagem. Ficaria interessante ver o Silveiro, Silveirinha com o Amaury Dumbo. Ia ficar legal, pô. Nossa, bem legal. Vou fazer pergunta? Marco Aurélio. Tomei. Olha ela aí. Rabin. Yeah. Naquele quadro em que você faz com o Daniel, Silveirinha e Silveira ou não, perguntaria a você o seguinte: você acha que a sua parte, e vamos dizer que nesse caso, sendo Silveira, caberia a esse personagem a característica de um trapaceiro? Assim como você disse mais cedo que ele é um cara mais petulante, ele é um cara mais saizão, mais com a conversinha aquela mais maliciosa e tal. Mas também um adjetivo que caberia a ele seria de trapaceiro? Eu acho que sim, ele é um vilão. Ele é um vilão. É um Dick Vigarista, né? Ele é um vilão. Só que ele é um vilão light, entendeu? Ele não é um vilão que vai fazer mal pra alguém. Ele faz besteira. Ele faz pra se dar bem. Ele faz cagada, é a malandragem do... Da malandragem, exatamente no intuito da malandragem. Não necessariamente para fazer mal a alguém, mas para se dar bem, para ficar bem na fita e tal. Eu falo isso porque naquele quadro você foi o único que deu um beijo. Isso. Aquele único até então exibido. A Luanda Buaz. Só que essa menina, todo mundo sabe que ela é atriz. E sabemos de que categoria. Aliás, eu descobri depois, editaram essa parte. Viu? Ah, não vai me dizer isso, não. Ah. Juro. Vai brincando, vai brincando que você não sabia, Fabito. Não. Faz a gentileza, deixa ele me responder isso. Só que eu não sabia, não sabia que ela tinha feito. Aquilo não foi combinado. Eu não sabia que ela tinha feito filme. E aí o Daniel veio me tirar. Ela aposentou. Mas isso não me importa também. Mas é. Bom, mas todo jeito sabia, ela era uma atriz. Não, o que que acontece? O Pânico, ele tem uma abordagem que eu apelidaria de abordagem terrorista. Como é que funciona Talibã. O repórter de qualquer televisão, ele chega, né? E ele pede para a pessoa, ele fala, olha, por favor, você poderia me conceder uma entrevista? E a pessoa fala sim ou não, entendeu? E no Pânico, você chega com o microfone na boca da pessoa. E chega paquerando, entendeu? E o dia que a gente gravou, a praia tava vazia, e a gente pegou duas meninas para encorajar as pessoas do lado, entendeu? E essa era uma delas. E era assim, mostrar, olha, esse é o pior que pode acontecer. Você vê um tapa na praia, as pessoas em volta davam muita risada, entendeu? E topavam participar. Só que agora é sem isso, é abordagem terrorista em todo mundo. Tanto que já deu merda, a gente foi pro Rio. Se vocês viram a foto da... A Gisele do BBB me deu um tapa. Teve outra aí que eu não posso falar quem é, puxou meu cabelo, quase me matou. Que não vai pro ar isso porque proibiram. Olha. Entendeu? Dessas matérias, tem alguma em especial que você acha que foi a melhor matéria que você já gravou até hoje? Tem alguma em especial assim que você acha? Pô, aquela matéria foi do caralho. Tem? Do Pânico. Eu gosto. Putz. Eu gosto da Vivi Fernandes. E. Opa, eu também. Gosto da Angelina Muniz. E o Chico Anísio. Que... É todo mundo melhor, né? Não deu risada. E o Nivaldo Prieto também. Nivaldo Pietro. E o Chico Anísio que deu aquele. O Chico Anísio que deu aquele tapa de luva lá no com o gesto de passar o gel também. Ah, é, tem o Chico também. O Prieto, quem que ficou chavecando? Foi você, né? Ele caiu. Ele caiu. Coitado, o Ramin caiu, né? Vamos chamar de novo. Ramin caiu. Momento, pô, aqui, olha que zona. Aqui aparece o Ravira pra mim. Gente, vai embora. Faz só uma última pergunta, Adri. Não. Eu preciso ir embora. Eu preciso te inspirar do molecado. Faz só uma última pergunta. Você é a nossa musa inspiradora do podcast. Como vocês são, gente? Adri que é a fanzona. Adri é fãzona. Adri, você tem uma voz de muito sensual. Demorou pra vocês soltarem essa. Oi? Adri, faça perguntas que não querem calar. Faça que você pergunte. Gente, eu não tô ouvindo, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Viado mesmo. Eu caí 50 vezes e você não me chamava. Oi. O Rabin caiu, você já tá chamando ele pra quinta vez. Não, é pior que é. Primeira vez que eu estou com você. Desculpa, pode falar. Bom, vamos pra lá. Eu acho que eu nem vou conseguir me despedir dele. Oi? Então, galera. E aí, galera? Alô! Saber com os filmes do Rabinho é a melhor parte, hein? E aí? Oi? faz a última pergunta, Tri. Você que estava de saída. Me dá um minutinho. Peraí, que tá dando vizinho. Peraí, deixa eu pegar um cafezinho rapidinho. Vai lá. Um segundo. Demora não, hein? Olha que sensacional, ele tem uma cafeteira em casa. Tem um caramelo macchiato agora. É bom, Adri tava café, querendo sair. Ah, eu queria um caramelo agora. Um caramelo? Caramelo macchiato, caramelo caramelado, né? Olha, é proibido falar de política agora, hein? Não pode falar mais não, senão é processo. Vou perguntar quem que o Rabin vai votar. Que esse cara. Tô vendo. Esse cara tá um lixo. Juízo, eu disse pra baixar o gizmo. Ah, não, a gente testou o gizmo. O gizmo é um lixo. Lixo. Isso é um lixo. O gizmo é bem melhor, já falei. Ninguém acreditou. Alô? Alô? João, você vai publicar quando isso? Semana que vem. Legal. Samir queima rosca. Já que isso aqui tá travando, ele não vai entender. Samir, com os filmes do Rabinho, hein, Samir? Que coisa, hein? Alô? Voltou? Tô ouvindo o Samir. Alô, tocando. Oi, liga aí, mano. Oi, alô. Vendendo? Estados Unidos? Tá dando Estados Unidos? Estados Unidos? Mandei baixar o guicho, manegada, não quer? Tá nisso. Silvério, você quer fazer uma pergunta? E agora? Deixa eu fazer uma pergunta. Horário reservado, a programação política. Pera aí, alemão. Faz a pergunta, Erlon, por gente. Deixa eu perguntar. Alguém tá me ouvindo? Sim. Som? Fala, fala, vai. Oi. Um, dois. Tá doido? Pergunta, Erlon. Alguém tá com... Tá, então, deixa eu perguntar pro Fábio Rabin. Ô, Rabin, meu bem, depois que eu corri a minha maratona do Rio de Janeiro aqui, tô alongado. Depois da volta a São Silvestre. Vai logo. Ontem. Tá, o teu blog, como eu estava falando, ele foi criado em outubro de 2006, certo? Então, aquela época lá, você ainda não era o famosão como está hoje. Mudou muito a situação financeira, como lá no, nos primeiros posts que tu colocou lá, tu escreveu que ainda estava na casa da mamãe. Não podia comprar nada porque não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Como é que tá a situação hoje em dia? Nossa, velho. Ó. Não mudou. Mudou de uma maneira gradual e saudável, entendeu? Na verdade, eu nem sinto que mudou. Porque... Nossa, eu tô até vendo... Ainda bora... Eu abri meu blog agora, tô vendo as primeiras postagens, assim... Um comentário. Ainda mora com a mamãe? Mora com a mamãe. Ainda mora com a mamãe? Putz! Ah, quando eu deixar ela vai ficar muito triste. Chico morava sozinho e já comprou. Já comprou o carro. Não, moro com a mamãe, mas comprei um carrinho. Um golzinho, humildade. Ô, Rabin, humildade, parceiro. Ele é judeu. Um golzinho total flex. Vai pra praia. Ô, Rabin, eu que tô aqui de mediador, ainda não fiz uma pergunta. Eu queria saber se o Carvão Bueno vai voltar. Não sei, não. Carvão Bueno, né? Quem deve... acho que deve... Carvão Bueno é sensacional. Sempre que fosse ter cobertura de esportes, tinha que voltar o Carvão Bueno, o Mauro Nave e o repórter Corujinha, que é sensacional. Mauro Naves... Moro da sensacional. Mas quem determina isso é o Bolinha, é Alan, o diretor? Não, é Emílio. É o Emílio. Emílio. Não, é o Cabiru que seleciona. Quem mais tem uma pergunta? Marco Aurélio, Samir? Eu fazia a pergunta que era sobre se ele fazia o espetáculo em outra cidade, mas a Bruna perguntou, mas você não tem projeto pra vir pra Minas não, né? Não, tem que fazer igual pela o Fizz, pega o ônibus e vai lá, pô. É, fazer isso também, né? Você tem, podia ter me chamado, né, mas deixa eu falar. Marco Aurélio, diga. Tá Marco bom. Aurélio. É, rapidamente, é porque tem um pouquinho a ver com o que o Jota... Não, conexão maravilhosa. Espera. Estão me entendendo aí? Sim. Rapidamente, mas tem um pouquinho a ver com o que o Jonatas falou. É porque, separando um pouquinho, fazer logo duas perguntas numa. Primeira parte, Rabin, é a seguinte. Você é contratado da TV e vai na rádio, segundo me parece contou agora há pouco, vai por iniciativa própria. Então você tem contrato e, portanto, salário advindo do trabalho prestado à TV, programa Pânico na TV, na Rede TV. E na rádio você vai de bica. Então essa é uma pergunta. É assim que funciona? É contratado de uma e vai na outra por iniciativa. A segunda pergunta que eu posso te entregar já adiante. Pode terminar então, por favor. Não, é o contrário do que você falou. Eu sou da Jovem Pan. Meu acordo é com o Emílio e com a Jovem Pan. O trabalho que eu faço na Rede TV é que é o secundário, entendeu? Ali o meu parceiro, meu chefe é o Emílio. O cara que me tem as ordens, que me chamou pra me fez o acordo comigo é o Emílio Zurita e é pra ele que eu trabalho, entendeu? Se ele fala que eu devo gravar um negócio pra TV, eu gravo. Se ele me aceita na rádio, fala pra eu chavecar ou fica feliz com a minha participação, é tudo pra ele, entendeu? Eu tenho acordo com o Emílio e com a Jovem Pan. Entendi, é porque me deu a impressão que você não teria compromisso de ir à rádio. Não, mas isso ninguém tem. É que assim, você... Não é que ninguém tem. Agora eu tenho, entendeu? Tanto que hoje eu cheguei atrasado, a Emília me deu uma bronca. Falou, pô, é 12h30 que chega. Eu cheguei 12h35. Eu fiquei mal feliz. Falei, pô, que legal. Eu queria que eu estivesse aqui. Entendeu? Mas... Então, para esclarecer... É porque... esclarecer o ponto financeiro. Então, da rádio você tem um salário. Da TV você pega cachê. Não, da TV eu não tenho nada. Só que não empréstimo. Ah, tá de sacanagem, que contrato mal feito. Quem é seu agente? Não. Eu tenho um acordo com a rádio. A televisão, o programa Pânico já engloba tudo. O programa Pânico independe da TV. Vocês sabem disso. Sim. Entendeu? Uhum. O programa Pânico. Por isso que eu tô julgando separadamente. Pânico. Não, é da Jovem Pan FM. Então, porque eles fazem ali na Rede TV. Em primeiro lugar. Eles fazem ali na Rede TV igual o Seixas Noie aluga o espaço pra fazer o que quiser. Exato. Então, meu negócio ali. Mas é por isso que eu tô. Mas é por isso que eu tô justamente. Exatamente. Eu tô justamente discriminando as coisas, né? Porque é um trabalho e outro trabalho. Onde poderia haver um salário e outro salário, ou um salário e um cachê, ou só tudo cachê. Não, ali cada um tem um acordo diferente, mas o meu eu acredito que é esse e é o mais, eu acho que é o caminho certo. Tá, ali mas... é uma empresa, né? Tá muito bem. Eu torço por você, viu? Antes de qualquer coisa, quero que você saiba que eu torço por você. Eu acompanho você mais à distância. Vendo trabalhos do YouTube, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então você trabalha mais em São Paulo, não é tão à mão e tal. Eventualmente, eu estando em São Paulo, vou fazer questão de bater a sua porta também, fique tranquilo. Eu só queria esclarecer um outro detalhe, uma dúvida pessoal, que é a seguinte. Você como um cara. Você como um cara da área de stand-up, não tem necessariamente. Personagens, ou até quem sabe não tinha antes, personagens elaborados. Veio a ter essa necessidade de trabalhar esta outra área a partir do vínculo com a TV, me parece. E aí ficou, eu entendo assim, na rádio você é o cara que mais usa da veia do stand-up, do humor rápido, do raciocínio e tal, e na TV já tendo que recorrer à coisa de personagem. Então são duas adaptações diferentes a serem feitas. E conta um pouquinho pra gente como é que é essa coisa toda, a dificuldade que você tem passado nas duas vertentes. Eu acho que, primeiro, eu sou ator, antes de mais nada, eu sou ator, eu tenho, muito pelo contrário, eu tenho facilidade em fazer Hamlet e dificuldade em fazer o Zé Gordura, que é o personagem mais fácil, entendeu? Fazer o personagem que a gente chama de estereotipado, né? Uma coisa que você identifica na hora. Eu aprendi a fazer o estudo, a decupação de personagens clássicos no teatro, isso. Só que sobrevivendo no stand-up há um ano e meio, dois anos, sei lá, eu meio que tive que desaprender um pouco isso, entendeu? Porque você tem que ser natural. Então você não pode impostar a voz, que nem um ator faz com o microfone na boca, porque fica muito falso. Isso é uma coisa, né? Agora, vocês estão ouvindo? Sim. Ou caiu? Não. Agora, eu acho que tem dois tipos de personagem pro Pânico. Você tem o tipo do carioca, que eu admiro muito, é um camaleão, né? O cara faz, pô, fez a Amy Winehouse, faz o Lula, faz o Cazuza, faz o Amaury Dumbo, faz o Diabo A4. E você tem outro personagem, Coringa, que eu acho que é mais por aí que eu vou, que é, por exemplo, o Christian Pior. O Christian Pior, se você conhecer o Evandro, ele é um Evandro com as características exaltadas, entendeu? Com a característica dele mais pesada. E eu acho que é por aí que eu tô buscando, assim, é fazer um... É um Rabin meio acelerado, entendeu? Eu acho que eu tô buscando mais por aí do que ir pra uma outra praia. Tipo o Daniel, que faz o Supla, faz um monte de voz. Eu tô mais buscando focar mais exatamente nisso que você falou, no tipo de raciocínio que eu tenho. E fazer um personagem que fique melhor, entendeu? Para as pessoas assistirem, que eu saiba fazer melhor dentro dessa coisa que tem que funcionar rápido, que é a TV, entendeu? Que não é uma peça que tem, que as pessoas acompanham aquele drama, aquela coisa que o personagem tem, que vai sendo mostrado aos pouquinhos. Mas você poderia dar exemplos de circunstâncias que você passou nessa adaptação? Não, mas é porque eu tô buscando a resposta. Minha resposta no sentido da adaptação que ele tem pelo rádio, que ele vem do palco. Então vamos resumir isso, ele é um cara que vem do palco. E aí ele agora abraçou uma parada que abre para dois caminhos, TV e rádio. É uma adaptação. Essa é a fera mesmo. Brincadeira. Se deixar, eu comando sozinho, garoto. Semana que vem eu comando sozinho isso aqui. Brincadeira! Tá parecendo aquele repórter lá, como é que chama? Aquele repórter. Não sei o que, estamos aqui na feira de Acari. É o Márcio Canuto. Márcio Canuto, vai lá, Márcio Canuto. Termine. Eu já fiz o meu pedaço. Que exemplo que você quer, né? Eu só tô incidindo na questão da adaptação, entendeu? Você que vem do palco e aí de repente tem que se deparar com TV e rádio. Eu só tô insistindo nessa questão. As dificuldades e o que você tem passado, até quebrando a cara, eventualmente. Televisão, putz, eu sou muito mais o palco, eu adoro o público, cara. O calor humano, eu acho que é a origem de tudo, assim, Putz, meu sonho, se eu perguntar o que, que me dá mais tesão, é fazer um show pra 5 mil pessoas, pra milhares de pessoas. Eu prefiro. A câmera é uma coisa muito fria, é uma máquina, entendeu? Só que é uma linguagem que você tem que dominar também. E eu acho mais difícil você perguntar pra um modelo de passarela que estreia numa novela, ele com certeza acha o palco mais difícil. Eu acho a câmera mais difícil, entendeu? Porque acho que você tem um tempo de respiração na vida real que você não tem tanto na TV. Você tem que dar uma acelerada. Porque você não tá vendo a reação do cara que tá no sofá, entendeu? É um time que já tem que estar dentro de você. E você só consegue com a prática. Você só consegue com a prática. No palco, se você sai acelerando a fala, que nem na TV, as pessoas ficam sufocadas, não vão rir de nada. Eles olham pro cara e falam, puta, esse cara tá passando mal. O que tá acontecendo? Por que que ele não dá tempo de eu processar o que ele tá falando? De eu rir? Exato. Lidar mais com esse acaso, assim. E aí na TV eu tô descobrindo agora essas coisas, por exemplo... uma coisa que eu não sabia, que eu descobri agora, que eu tô achando muito interessante, é que o improviso, quem me dá, na verdade, é o outro. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta pra pessoa. A pessoa responde, a partir da resposta dela que eu tiro uma piada. Não adianta eu vir com um texto premeditado, entendeu? E tentar forçar uma situação. Fica mais engraçado quando vem uma coisa natural. E no rádio também. Por exemplo, eu poderia sair falando meus textos de stand-up e o pessoal, sei lá, dar risada ou não. Mas depois de um tempo, sei lá, depois de um ano, iam acabar meus textos. Então é legal fazer piada na hora com a situação. Usar só o improviso. Dentro de algum tipo de raciocínio de stand-up que eu acho que eu já criei, de tanto tempo que eu escrevo. Então vamos fazer um teste. Eu acho que é mais isso. Então vou pegar. Peraí, só complemento então. Agora a gente já falou da TV, agora fala do rádio. Louco, meu, brincadeira! Esse cara é forte. Peraí, Marcelo. Oh, eu tô tentando uma resposta. É, então aquilo no rádio tá sendo uma adaptação, entendeu? Você pega. Por exemplo, eu não sei quem é o convidado de amanhã. Malu Magalhães. Eu nem sei quem. É a Malu Magalhães. Eu poderia, sei lá, dar uma lida na ficha dela e bolar perguntas engraçadas de stand-up, entendeu? Só que aí eu não sei se o assunto amanhã vai correr pra esse lado. Eu não quero forçar essa situação, então eu prefiro esperar qualquer coisa que vai acontecer amanhã e confiar que apareça alguma observação engraçada pra eu fazer na rádio, na hora, naquele momento. Porque eu percebi por experiência na rádio que isso é o que mais funciona, entendeu? Então eu faço uma proposta aqui de improviso para você exercitar o que acontece lá do tapa na cara, do beijo na boca. Temos aqui a Adri. Eu gostaria que, no exemplo daquelas cantadas, você cantasse ela. Cantar quem? Vamos lá. Adri. Chegou antes. Adri. Quer que eu cante a Adri? Isso. Quantos anos vocês têm? Não, 24, 26, 20, todo mundo maior de 18. Pode ir. Então, beleza. Adri? Tudo bem? Oi, tá. De você. Ela já falou mais baixinho. Deixa eu falar, eu queria fazer com você que nem o Lion do Thundercats, tá ligado? Usar minha garra em você, fazer crescer minha espada justiceira e abrir o seu olho de pantera. Muito bonito. Que absurdo. Olha, eu vou te falar que a Adri vai estar se realizando, porque ela vai no teu show toda segunda-feira e não ouviu isso até hoje. É isso aí. É, então, eu tô tentando também escrever cantadas. Isso aí é um negócio que eu ainda não falei. Você tem, por exemplo, aquela do Motel 5 Estrelas lá que passou no quadro. Aquilo ali é uma cantada que já existe. Mas eu tô aprendendo a escrever cantada. Essa, por exemplo, eu escrevi. E pra ficar uma coisa mais original, entendeu? Cantadas que as pessoas nunca ouviram. profissional. Entendeu? Da cantada. É, tô tentando aprender. Mas tá bacana, é divertido criar cantar. Mano Cebola, você mais, tinha uma pergunta? Cebola? Ah, o cara foi embora. Tô aqui, ó, um desculpa, cafezinho. Beleza, tô aqui, tava desligado. Você tinha uma pergunta? Ô, Rabin, olha só, se você, por exemplo, assim, o Emílio chegasse pra você e falasse assim, ó, Rabin, hoje o polvilho não vai dar pra fazer magrise. Caiu minha conexão. Será que você teria coragem de colocar peruca, batom, assim, pra fazer a magrisa junto com o carioca? Ou assim, até rolasse um selinho assim no meio da gravação, será que você dava um selinho no carioca também? Claro. Eu já fiz peça de gay. Teve uma época escrota, cara. Eu fiz 4 peças seguidas, assim. Uma era pelo circuito profissional, e as outras 3 eram no teatro. E por coincidência do destino, eram 3 peças que eu fazia um gay. Nossa, eu fiquei até em conflito, dei o cu, cara. Não, brincadeira, não excusa. Fiquei em conflito. E você tinha que estudar aquilo, humanizar aquilo. E eventualmente rolava um beijo, sim. Então não tranquilo, teria problema fazer problema caracterização? Nenhum. Não, não tenho. Eu tenho. É a coisa do cara de pau, né? O personagem, eu acredito mais no personagem, mais profundo, entendeu? Isso é uma coisa de teatro mesmo. O que é isso que eu tô falando? Tô falando, por exemplo, eu acho sensacional. Stanislavski. Companheiros e companheiras, boa tarde. É, isso mesmo. Eu acho bacana. Eu acredito no personagem formado pela emoção de uma história, entendeu? Então, por isso que eu te falei que eu prefiro partir pra esse lado de achar uma coisa mais que tenha a ver com a minha personalidade exacerbada. E com alguém como o Daniel pra fazer um personagem do meu lado que seja essa coisa mais ilustrativa. Entendeu? Não, mas essa entrevista tá parecendo Marília Gabriela. Oi, nem tá parecendo o Panicast. Nossa, Jojo. Fala, o Silveretti. Não, Silvério. Silvério. Não, alemão. Ah, caiu. Bom, eu posso fazer um comentário. Ih, já caiu? Tá todo mundo caindo? O que está acontecendo com este programa? Calma. Eu acho que já está na hora de encerrar antes que dê o bizil e nós ficamos sem o convite. Mas você me daria a gentileza, já que o Marco tanto disse, entrevistador nato, eu queria só dizer umas palavras a Fábio. Sim. É um sentimento que eu estou sentindo agora. Sentimento. Eu estou muito emocionado, sabe? Bom, eu vou esperar um pouquinho, né? Parece que nós estamos tendo problemas, né? Técnicos. Mas isso acontece. Técnicos. Né? Problemas técnicos. Aproveitando, porque esse é intervalo para edição, certamente. Jonatas, antes de terminar a despedida, eu tenho uma pergunta derradeira, tá? Bom, só para deixar combinado. Pode fazer. Não. A minha última. Posso, Jojo? Você me daria honra agora de falar alguma coisa? Rapidamente. Silveira, eu estou muito emocionado, sabe? Porque há mais de 20 anos eu não encontro parentes, certo? Fui embora renegado do país. Eu estou muito emocionado. Estou até tendo que enxugar minhas lágrimas com lenços, certo? E é só isso. Eu estou muito emocionado. E espero que no final do ano, quando eu for ao Brasil, faça uma visita a vocês, Silveira e Silveirinha, meus parentes, tá certo? É só uma coisa que eu tinha pra dizer. Eu estou profundamente tocado. Pode prosseguir, Jojo. Desculpa. Beleza, se você não queimar que nem meu irmão, tá tudo certo. Samir. Tá muito bem com ele. Oi! E aí, mano? Não, eu queria falar pro Rabin, assim como o Marco já falou, que torce por ele, eu também torço, tive a oportunidade de falar para ele pessoalmente. Queria dizer também que o pessoal do Hora do Barulho fez uma entrevista com o Rabin, jogaram no YouTube, já tem mais de 100 mil acessos, é um sucesso. E é isso aí, eu queria que o Rabin, antes de terminar, deixasse um recado para um dos ouvintes ilustres aqui do Panicast, é o Wagner, se eu não me engano, o sobrenome dele é Moura, para deixar um recado para ele, para gente. Para ele mesmo? Lógico. Pro Wagner? Opa! Não, o recado já tá dado para ele, já expus o que eu tinha que expor, já mandei um e-mail para ele e tá tudo certo. E aí, um caso de amor ou não? Oi? Mas é um caso de amor com ele ou não? Um caso de amor, assim... Não, mas eu emendo a pergunta. Você comprou o DVD do Tropa de Elite? Lógico. Eu tenho um vídeo na internet que é Tropa de Elite. Isso bem antes do Pânico, inclusive. Eu adoro esse personagem. Adoro ele. De verdade, acho ele um dos maiores atores do Brasil. Eu escrevi no meu blog um artigo sobre isso, né? Dizendo que foi uma questão de ética o que eu fiz mesmo. Não o que eu fiz em si, entendeu? Mas o fato de não ficar pagando pau pra ele, como eu, como o Rabin, pago na vida real, entendeu? Como ator. Eu acho que... Um dia eu vi uma entrevista do Celton Mello, acho que no Pânico, inclusive, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu como ator, você me julga pelo que eu faço no palco, não na vida. E eu respeito muito isso. E não tenho o que falar do trabalho do cara, o cara é muito bom mesmo. Eu só escrevi no blog que, como Silveira, a minha função... Eu ia me sentir mal de não ter zoado ele, se eu não tivesse zoado ele, entendeu? Porque embora eu admire ele na vida real, eu fiz um quadro anterior com a Vivi Fernandes, que aconteceram coisas absurdas, entendeu? Tipo, eu acabei dando tapa na bunda dela, beijando e tal. E depois da gravação, ela riu pra mim, mostrou a língua, o assessor dela falou que ela adorou a brincadeira, entendeu? Apesar dela ter ficado brava no vídeo... Ela curtiu. E... Só que... Eu ia achar hipócrita, entendeu? Eu acho o público... A reação do público... Uma reação interessante. Porque você... Só porque ela é atriz pornô... Você pode... sei lá, passar a mão numa mulher... O que é mais grave? Você passar a mão numa mulher ou você passar gel num cara, sabe? Então, eu acho um questionamento interessante isso que aconteceu. Você foi na peça dele? Se eu fui na peça dele? Não. Isso. Eu não fui porque... Mas não foi por causa dele, não. Foi porque eu tenho raiva do diretor. Ah. Porque o cara mudou o texto do Shakespeare. Eu acho falta de respeito, só por isso. Você é da turma do Eduardo também? Daquela parte que faz drama, não sei o que, escola de drama, um negócio assim? Stanislavski? Eu fiz. Também. É uma pergunta, o... Vai, Senna. É legal. Olha ela aí. Aí o cara... Tá vendo? Tá vendo? Ele falou da família dele conservadora, ele também é conservador em relação ao Shakespeare. Então não é clownesco, né? Não segue a linha clownesco. Em relação a morar com a não, mãe. Não, não, não. Acho legal. Não é, que eu acho que você não pode mudar o texto de um cara que é clássico, entendeu? Compreendo. O cara é o maior escritor do mundo. O cara é um gênio, ninguém. Nenhum diretorzinho pode chegar e falar. O cara pode ser o maior de. Pode ser o Spielberg, pode ser, meu, o Kubrick. O cara não pode mudar uma vírgula ali do texto do cara. É uma obra de arte, entendeu? É que nem você pegar uma Mona Lisa e fazer um bigode. Não tem sentido. É igual os políticos últimos. Parece que é um dos últimos que sabiam que estavam fazendo. O Emílio contou, do Renato Russo. É, o como é que é a história do Renato Russo, o Sami, rapidamente? Não, que eles pediram pro Renato fazer uma chamada. Aí, pessoal da Jovem Pan, aqui é o Renato Russo, papapá. O Emílio que foi pedir, ele falou, mas você está me pedindo algo que eu não posso fazer, pô. Que isso aí seria estragar uma obra de arte. Mais ou menos por aí, né? Solta aí, solta o áudio aí, Jonatas. Viado. É entrevista hoje, porra. Olha, antes de acabar, eu queria só fazer um desafio. Desafio para o Rabin. Eu acho que é uma situação inédita que ele nunca passou, de fazer um trechinho do stand-up no podcast. Eu acredito que ele nunca fez um trecho de stand-up no podcast. Boa ideia. Isso que merda, hein? Se vira nos 30! O cara me deixa quebrar os caras. Não, mas a gente não vai zoar na rádio igual o Emílio fica lá zoando quando qualquer, ou o Christian Pior imitava o Percival. A gente gosta. Eu fui lá no stand-up, gostei. É só um desafio. Ó, que desafio. Não, desafio seria, sei lá, pegar um traveco no podcast, não sei. Fazer stand-up é uma coisa que já faço. Não, fazer um trecho de uma história igual você fez lá na Hebe lá. Não, eu gosto de falar a verdade, assim, eu falar que eu fui. Eu tô feliz com o que tá acontecendo. Um cara até me encontrou na rua, reconheceu, entendeu? Eu tô sendo muito reconhecido com esse trabalho. O cara me encontrou na rua, falou, pô, não é você que faz o Silveira do Pânico? Falei, pô, sou eu mesmo, ele é filho da puta. Seu bosta, você desrespeita as pessoas, não sei o quê. Tem várias histórias, assim. Teve uma vez... Eu gosto de contar histórias de verdade que aconteceram, entendeu? Então conta uma aí, tá? Por exemplo, uma vez eu tava descendo Augusta, tô sentindo pessoas do bem, tá ligado? Não descendo pros bordel. Aí um hippie do nada me pediu uma carona, né, sabe? Tá ligado esses hippies? Vende o cara brinco. Falou, ei, meu irmão, paz e amor, me dá uma carona. Você acha que eu ia dar, né? Eu dei. E eu viajei, porque a gente não pode confiar em estranhos. A prova disso é que eu roubei ele. De verdade, eu, tipo, roubei um hippie, isso aconteceu. Vocês estão ouvindo ou vocês estão mortos? Alô? Segue, a gente segue. Tá ouvindo. Tá legal, segue. Cara, a conexão no meio do meu stand-up. Pera aí que eu vou fazer mais, deve estar engraçado pra caralho. O hippie. Aí roubou o hippie. Gente, tira do mundo e ri. Oi? Ah. Alô? Aí roubou o hippie. Pode seguir, pode seguir. Desafio. Ah, estranho. Andreoni. Então, já que o stand-up não deu muito certo no podcast, Alessandra Tavares, que chega agora no fim da entrevista, pode fazer uma pergunta para o Rabin. Agora sim, agora sim. Oi, gente, tudo bem? E aí, Rabin, tudo bom? Tá fazendo, hein? Ai, que chique falando com você, que bonitinho. Então, queria saber se seus lindos olhos claros ajudam a você, porque não tem muita graça no teu stand-up, mas eu queria saber se você acha que você, assim, ser bonitinha ajuda as meninas a ficarem rindo. Ai, como ela é engraçadinha. O que que foi? Entendi os não lindos entendeu? Olhos claros. Não, só entendi os lindos olhos claros. Então, quero saber se o fato de você ser bonita ajuda. Porque graça mesmo que é bom não tem muito, né? Não entendi, não tô entendi. Tô zoando, hein? Eu não entendi. Não entendeu? Que isso, gente? Então, fala de novo, vai. Tenta mais uma vez. Eu queria saber se os seus olhos, a sua beleza ajuda a você. Porque graça mesmo não tem. Vai, se os meus olhos me ajudam. Passa por texto. Ai, gente, eu tô falando sozinha. É um clownesco mesmo. Gente, calma, por favor. Tem alguém me ouvindo? Sim. Agora eu tô todos ouvindo. Todos nós estamos. Agora ele tá ouvindo. Por que ninguém responde? Não, quem tá esperando? Fazer a pergunta. Ah, tá brincando. Passa Rabin. Pro chat. Rabin, você tá brincando, né? Alô? Oi. Alô? Oi. Vai, Ale. Alô? Oi. Ninguém responde a minha pergunta? Não, não, é que eu não entendi. Eu entendi se os seus lindos olhos claros te ajudam, tá certo isso ou não? Eu tô viajando, você falou, tipo, se essa sua celulite, os seus pelos na barriga. Passa pro chat. Ele ouviu, pô. Passa a pergunta pro chat. Eu, a conexão tá com problema telefônico, está muito pontuado ultimamente. Ah, agora eu vi a pergunta. Pessoal, dela. Preciso me despedir. Se seus olhos já azuis vai, né? E não sei o que, seus olhos, sua beleza te ajudam a fazer sucesso, não atrapalha, porque eu sou comediante. As pessoas iam rir mais se eu fosse um cara feio, que nem o... Que nem todos os... Tá vindo? Que nem o Edu. Adamastor. Adamastor, tá? Não, se ele o fosse Edu, feio, igual o Edu, isso aí, já estaria. O Edu é feio. Quem é feio, o Edu? A mim foi pro saco, né? Não, ele já está voltando, ele foi tomar um café. Tu é feio, ah, peraí, mais bonito que o Rabin. É só pergunta, ali, entra no contexto do Edu, entendeu? Porque um é bonito e talentoso, o outro é feio e tem um pouquinho de talento. O Rabin. Ratinho! Mas olha, o Rabin. O Rabin. Vamos colocar as coisas que você falou. O Rabin. É bonito e tem talento. O Edu tem uma beleza questionável e um talento mediano, né? Jojo, separa. Separa as duas, Jojo. Vai dar não. Pera aí, pelo amor de Deus. O Edu é bonito e tem talento. O Rabin só é bonito. O Edu não é bonito. Aí ele parece um louva-a-Deus. Ele não é bonito. Não, ele não é bonito. E o Rabin? Pera aí, né? Rabin é bonito. Jojo, você tem a resposta. Ele é bonito. Alô. Não, Ale, a questão é a seguinte, o Edu é simpático, aí, beleza. Tem um talento, tá? Aí, Rabin, as duas agora não, discutindo. Eu alô. Do... Alô, eu será que o site pornô assim, atrapalha a conexão? Atrapalha. Então, beleza, deixa eu desligar, peraí. Estou falando de mim? Mas Rabin, olha, deixa só o Marco Aurélio fazer a derradeira entrevista, a derradeira pergunta pra gente encerrar a entrevista. Vai, Marco. Não, o Marco perguntou o tempo inteiro. Então vai lá, Sami, você, a última pergunta. Ô, Sassa. Alô. Pergunte. Pergunta para Rabin. Muito bem, Rabin. Perspectivas para o futuro. Você pretende continuar no teatro, fazer ali um feijão com arroz? E no pânico, o que você pretende fazer lá na casa? Tá, agora eu pretendo acertar um quadro popular, já fui o vilão. E agora eu quero fazer, simplesmente fazer dar risada, assim. Quero que o nego ligue a televisão e dê risada. E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E acho que mais isso, assim. Eu fiz uma função já que eu já achava difícil. Nem sei se eu fiz sem querer ou de propósito. Mas agora eu quero simplesmente fazer as pessoas rirem. Quero fazer um quadro popular de televisão. Fazer... com que o porteiro e o cara que tem melhor, né? E o cara que mora na cobertura deem risada do mesmo jeito daquilo que eu tô fazendo. Acertar um quadro assim. E acho que mais isso, agora o desafio é esse, assim, primeiro. Depois eu não sei o que vai acontecer, não. E o stand-up e rodar o Brasil? É, stand-up e fazer cada vez mais show, evoluir, tentar pegar... coisas da técnica, né, do stand-up, levar pro pânico, coisas de improviso, levar pro palco também, e crescer dentro do humor, assim, independente do pânico ou no palco, virar um comediante mais completo. Boa. É isso, Rabin, aí. Você quer deixar o boa, seu Rabin. Contato? Parabéns, parabéns, sucesso pra você, Rabin. Valeu, meu irmão. Pra vocês também, um abraço. Pra quem fica, minha pica, boa noite, quero pra vocês. Quer deixar eu o tenho seu contato? Eu tenho uma última indagação a fazer pra acabar de maletar a sua paciência. Fala. Eu queria entender o seguinte, eu até faria de maneira ampla, como fiz antes, falando sobre rádio e TV. Como na outra pergunta você teve mais informações a dar pra TV, eu agora prefiro me restringir à rádio. Beijo do gordo. Uou! É, por aí. O que que você sabia do pânico na rádio Jovem Pan? O que que você acompanhava? O que que você sabia? O que que você achava antes de participar do grupo? Ah, é aquilo que eu te falei, cara. Eu não assistia TV. Não, falei rádio. A rádio eu achava engraçado. Eu achava muito engraçado. Voltei, gente. Eu gostava de ligar o rádio, lembro num passado, assim, o cara ligava o ouvinte, falava alguma coisa, ele mandava pra puta que pariu, ligava na cara, achava engraçado, achava inusitado isso. E eu tenho uma pergunta legal. E quando os comediantes começaram a ser chamados pro Pânico, e eu comecei a acompanhar mais as entrevistas, aí eu comecei a achar mais sensacional ainda as entrevistas, né? Uhum. Eu adoro a rádio, particularmente é o que eu mais curto ali. Muito obrigada. Já vai? Já acabou? Não, vai, Ale, faz a pergunta. Eu já falei, ele não quer responder. Agora a gente tá sem... já. Ela insiste naquela pergunta sem fundamento, eu sabe? Eu não escutei. Fala, ah, tá bom, então. Eu não escutei ele responder, me tiraram do cast? Na gravação você vai ouvir que ele respondeu bonitinho. Ah, surpresa, é surpresa. O Jonas te quicou só pra você ficar esperando. Que vai tirar a culpa do Skype e colocar em mim, porra. Ó o Jojo, rapaz. Vai, Dri, então faz a pergunta, Dri. Queria saber, né? Por que ele tá se espreguiçando tanto. É uma pergunta boba. Querendo. Olha lá, falou da Alessandra e mandou a pior. Ah, é, tá avisando. Uma pergunta pra sem off, o que eu posso fazer? Eu tô numa conferência. Vai, Ale, tenta novamente. Eu? Posso fazer outra? Sim. Então, queria saber... Ai, que lindo. Eu quero saber, tipo assim... Se tem muita fã assim que dá em cima de você, aquelas fãs assim que você acha feio, o que que você faz pra tipo pra sair fora? Que fã que eu acho o quê? Feia. Feia? Feia. É, se você trata mal ou se você trata igual por falsidade. Cara, eu já dei um soco na cara de uma menina aqui. Tô brincando. Claro que não, né? Você trata claro bem, que não. Não tem essa. Não, é uma coisa. O Emílio ensina muito, né, cara? Ele fala um negócio que eu nunca esqueci e que eu concordo. Ele vocês fizeram a mesma pergunta pra ele, não é puxando o saco, não. É que eu acho uma resposta muito inteligente. Na verdade, a gente trabalha pra isso, né? Na verdade. Emílio, vai deitar. Eu ia ficar triste se eu não tivesse nenhum fã, entendeu? Então eu agradeço por cada um, assim, e... Cada um que curte meu trabalho. Mas já teve tirar. Assim uma bem feia. Uma bem feia assim que deu em cima de você assim, você ficou sem o que fazer? Não, acho que não. Porque eu não sei, porque eu gosto de todo mundo, assim, eu abraço todo mundo, eu abraço. E mulher não foi feita pra ser maltratada, né? É fã, não tem, meu. Não tem essa, tipo, eu abraço todo mundo, tiro foto. E você fica com fã? Não, só como. Nossa, beleza, valeu. Jojo, a gente tá na hora de encerrar o programa. O Marco tem a derradeira pergunta. Ainda bem que eu sou fã. Faz a derradeira pergunta aí, Marco. Não, Rabinho, de novo, eu queria entender. Marco, não. Você tá brincando. Pra variar um pouquinho. Pra variar um pouquinho, velho. Desde Lera, irmão, pô. Vai, David Lera, irmão, vai lá. Rabinho, fala-me o Rabinho. Fábio Rabin, você tem esse nome, é nome próprio, não é personagem. Este é o nome que você carrega. Eu queria entender, para um comediante como você, como é que é conviver com um nome que dá motivo para tanta piada? Rabin, tarará. Em nome disso, eu queria mandar um abraço para um amigo meu de nome Alexandre Rabasso. Ah, achei que era o Tomás Turbando. Ah, é. Esse aí tá roubado, né? O meu ainda. Caralho. Mas não, isso aí é um sobrenome que me dá muita honra, assim, na verdade. Na verdade. Eu me sinto até. É difícil carregar esse sobrenome, tem história, rapaz. É um nome pesado, Rabin, gente. Alguns podem entender o valor do nome. Mas cê no sabe, popular, ele dá mais que... motivo pra piada. Você sabe que eu fiz um podcast uma vez, lá pra Fortaleza, e aí tinha um humorista local do Ceará, e na época eu não tava no Pânico, foi só pro stand-up mesmo, né? E aí tinha uma galera, assim, que nem vocês, e aí veio um cara, um humorista local lá do e era uma rádio, assim, lá no Ceará, não lembro que rádio que é, mas é, tipo, das maiores ali. E aí o cara falou, ah, Rabinho, não sei o que, foi tentar fazer a piada, só que essa é muito batida, cara, sabe? Aí eu dei uma zoada no cara, falei, tipo, meu, você não tem nenhuma nova, assim, pra contar, porque essa aí não deu pra rir muito. E o cara, depois eu descobri que ele quase foi demitido, por causa disso, daí eu tive que ligar pra lá, falar, não, por favor de Deus, véio. Vai demitir o cara, porque ele contou uma piada ruim, eu já ia estar fora do Pânico faz tempo. Não é assim que funciona. Esse Mas nome é muito conhecido. Esse sobrenome, cara, é do Isaac. Eu descobri esses dias, aliás, eu confirmei que eu tenho parentesco com Isaac Rabin. Isso, que porra, é o cara, né, bicho? É o General Rabin de Israel. Antes de ser o ministro da paz, ele é o Israel, um país cercado por 40 países árabes, que na Guerra dos Seis Dias. Os 40 países árabes quiseram destruir Israel. Existia um general em Israel que teve a função de impedir isso. Então o cara construiu um muro em volta da cidade, ganhou a guerra. Um país que é 6 horas de ponta a ponta contra 40 países árabes. Esse cara é o meu parente, o general Isaac Rabin. Então é um nome muito difícil de carregar, assim, eu tenho muita honra de ter esse nome. Se algum dia eu chegar na sujeirinha do dedo dele, eu vou ficar feliz. Tem esperanças com relação a uma divisão de bens no futuro? Nenhuma. Nossa. Então eu quero aqui agradecer a essa presença do Fábio Rabin aqui, humildemente dando entrevista para nós do Brog. Muito obrigado. Vai, Samir, vai acabar nunca. Fala, pergunta. Não, desculpa. Não, fica pra. Não é que o Marco fez a pergunta e aí na resposta surgem outras perguntas. E daí a Alessandra também falou de fã e tudo mais. O Rabin citou o Emílio, a frase do Emílio e tal, que ele fala tudo, não sei o que. Então pintou uma curiosidade aqui, porque o Emílio é meu ídolo há muito tempo, não tem outra pessoa pra mim, eu me espelho muito no véio e na parte de comunicação. Então eu gostaria de saber se por acaso ele chama, assim, ele percebe alguma coisa, ele chama você, Rabin, de lado, assim, e fala, pô, Rabin, acho que você devia fazer mais isso, mais aquilo, tentar fazer dessa maneira, de outra. Você sabia que a gente pode fazer assim, assim e tal? Ele dá umas dicas, como é que funciona lá? Não, eu acho que só quando ele quer muito uma coisa, é muito difícil isso acontecer. Você percebe no olho dele quando ele gosta ou não de alguma coisa, entendeu? Nem precisa falar muito. Eu acho que ninguém que tá lá à toa. E cada um tem um mecanismo e ele sabe lidar com cada um. Mas isso tem uma liberdade muito grande, né? É, isso não acontece muito, não. Assim, já aconteceu, acho que a única vez, sei lá, um dia foi a Sheila Mello, ele fala, pô, vai lá, chaveca ela. Aí eu falo, pô, beleza, nem precisava falar que era isso que eu ia fazer mesmo. Independente de você pedir, porque eu acho ela animal. Entendeu? E aí é meio que assim. Então, depois dessa... Não, deixa o Marco fazer mais uma. Não, agora não, para, gente. Olha, eu quero agradecer ao Rabin, que teve essa disponibilidade de conversar aqui com todo mundo e responder essas perguntas. Você quer deixar um recado, o pessoal do blog, passar seu contato, pedir para ele stand up, Boca Praga. É. Dá o seu endereço no Orkut. Ai, lindo. Deixar um recado, uma mensagem, dar um site, dar um e-mail, um contato. Passar o telefone. Ah, sei lá. Telefone, olha. Brincadeira. Mandar pra puta que pariu, pode mandar também. Isso, é, pode mandar tomar naquele lugar também, tem problema não. Não, tem o site, tem o rabin.com, fabiorabin.com.br, o blog. E o blog? A garrafa de Fábio Rabin. Seu cara, sou tudo Rabin. É, Orkut, Fábio Rabin 3 agora. A missão já encheu o saco, Orkut também. E meu. YouTube, vídeos. Vídeos no YouTube, Fábio Rabin. Tô cansado do Fábio Rabin. Vou mudar meu nome pra Alessandra. Ai, que bonitinho, nem mudou me hoje. Enche o saco. Jojo Silveira. Jojo, vamos encerrar o programa. Você quer escolher uma música de encerramento? Uma música? Isso. Não, cadeia alimentar. Quero, xoxuaca da macaco no seu galho. Xoxuaca da macaco no seu galho? Escreva para nós. Tá, não, okay. Não. Pera aí, como é que chama aquela lá que a gente tava cantando hoje? Cara, caramba, cara. Aquela caramba. Do chuveiro. Quero te dar um banho. Quero te dar um banho de chuveiro. De chuveiro. Tá ligado? A primeira entrevista que você vai encerrar e pede pro cara escolher a música. Sim, nunca então, é. Música boa. Acabou. Cultura. Vamos ouvir a música. É uma música extremamente cultural, entendeu? Nem Beethoven compôs. Vamos ver. Assim. Então, obrigado. Sensacional. Tudo de bom. Manda um beijo pra perguntar. Bunnycast. Quero te dar um banho. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete escorregar. O samba quando é bom, bom, bom, a gente pode fazer no banheiro, cantando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Quero te dar um banho. Quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete escorregar. O samba quando é bom, bom, bom, a gente pode fazer no banheiro, cantando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subindo a mão, que emoção. Agora esfregue atrás, isso aqui tá bom demais. Pegue no joelhinho, com muito carinho, e vai subindo a mão, que emoção. Agora esfregue atrás, isso aqui tá bom demais. É o verão, amor, que mexe com minha cabeça, provoca todo esse calor, levanta logo o meu astral. Eu quero uma pequena, uma loirinha geladinha, pra baixar essa quenturinha que mexeu com minha pressão. Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba, venha quebrar com terra samba, num banho que eu vou te ensinar. Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba, venha quebrar com terra samba, num banho que eu vou te ensinar. É o verão, amor, que mexe com minha cabeça, provoca todo esse calor, levanta logo o meu astral. Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subindo a mão, que emoção. Agora esfregue atrás, isso aqui tá bom demais. Pegue no joelhinho, com muito carinho, e vai subindo a mão, que emoção. Agora esfregue atrás, isso aqui tá bom demais. Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba, venha quebrar com terra samba, num banho que eu vou te ensinar. Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba, venha quebrar com terra samba. morena. Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro. Agora estou lavando seu cabelo, deixando o sabonete escorregar. Samba quando é bom, bom, bom, a gente pode fazer no banheiro, cantando até debaixo do chuveiro, fazendo o corpo todo delirar. Funicast. Os caras entrevistam o cara e pergunta que música que quer. É a primeira vez que eu vejo. Depois do programa, eu vou pegar você, Jojo. Imagina o Jô Soares. Jô Soares. Fábio Rabin aqui no programa. Imagina o Jô perguntando. Agora, Rabin, fala uma música pra gente encerrar o programa do jogo. O que teto tocar? Vinheta que você quer. Bota lá o Acre, o Gabiru pendurado no cinzeiro.